Brasil. À noite vou te encontrar. Voltei pra te amar. Coração ainda é teu. Não acredito que você me esqueceu. No Matrix, comando de aço, tudo começou. Que eu vou no Matrix, que eu vou no Matrix, comando de aço, tudo começo. DJ Nélio, Valdem e Luiz Carlos, tocou pra nós dois. No Matrix, que eu vou te encontrar. Voltei pra te amar. Coração ainda é teu. Não acredito que você me esqueceu. No Matrix, comando de aço, tudo começou. DJ Nélio, Valdem e Luiz Carlos, tocou pra nós dois. No Matrix que eu vou. Comando de aço, tudo.